um jardim coreto à música e à saudade. Amanhã dar-se-á o aniversário natalício do senhor Dario de Barros Carvalho, ele que é um dos diretores e fundador da nossa querida Lafic Imóveis aqui em São Carlos. Dinâmico, amigo de todos, empresário bem-sucedido, querido em nossos meios sociais e comerciais, profundo conhecedor do ramo imobiliário, excelente marido, casado com Maria Lúcia, excelente pai, genitor da encantadora, elegante e inteligente Débora. Nesta oportunidade, o senhor Dario de Barros Carvalho, diretor da Lafic Imóveis, recebe de sua sócia, dona Maria Lúcia Bittencourt, todas as felicitações do mundo e também de sua equipe da Lafic Imóveis e da nossa equipe de um Junho Coreto à Música e à Saudade. Dario de Barros Carvalho, você que é amigo de todos, você que é nosso amigo também, que Deus o ilumine, que Deus o abençoe e que você tenha um aniversário muito feliz. E que você viva por muitos, mas muitos anos mais, porque nós precisamos de você. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos sim, nesta pedida pela Rádio USP São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Dona Itália Terra Mendes, pela vez primeira. Ela diz que tem 87 anos de idade e está conosco todos os domingos pela manhã, bem no pé do rádio, ouvindo essas músicas que eram tocadas no rádio da vovó. A Dona Itália Terra Mendes reside aqui em nossa cidade e ela gostaria de reativar a sua memória com esta gravação maravilhosa do Moraes Neto, com a sua voz diferenciada do Catulo da Paixão cearense, Luar do Sertão. Alcide Gerardi, saudoso intérprete. Alcide Gerardi fez sucesso com esta melodia em arranjo do maestro Britinho, que se destaca ao piano, do Paulo Borges, Cabecinha no Ombro. Sucesso na década de 50 esta música. E ainda para ela, Dona Itália Terra Mendes, com 87 anos de idade, nos acompanhando todos os domingos pela manhã, Roberto Martins, Raul Rolim canta, em arranjo muito bonito do Radamés Vignottoli, Favela. Saudade do luar da minha terra, lá na serra, prateando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia e a canção é a lua cheia nos nascer do coração. Não há, oh gente, oh não, luar como é. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir que um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que descansa escondeu-se na garganta desse galo a soluçar. Não há, oh